Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô! Alô! Agora pela Rede USP de Rádio, Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade, para que vocês possam realmente reativar as memórias com as músicas executadas na Era de Ouro do Rádio. Na abertura, nós vamos atender ele que reside aqui em nossa cidade de São Carlos, ele que é o senhor José Francisco, ele que está com sua família no rádio para ouvir estas melodias. Silvio Caldas em arranjo Aldo Taranto, aliás, o primeira gravação em LP do Silvio Caldas em nosso país, do musicólogo Ari Barroso, arranjo Aldo Taranto, Maria. Batista de Souza, uma voz diferenciada cantando samba do Cartola, Tive Sim, grande sucesso do Ciro Monteiro. E ainda para ele, o senhor José Francisco e toda a sua família, eles que residem aqui em São Carlos, no bairro Arnon de Melo. Silvio Caldas novamente, em gravação especialíssima, arranjo Aldo Taranto, do Ekel Tavares, Favela. Maria, o teu nome principia na palma da minha mão, e cabe bem direitinho dentro do meu coração. Cor do dia, como os de Nosso Senhor, eu por vê-los tão de perto, fiquei sequinho de amor, Maria. No dia, minha querida, em que juntinhos na vida nós dois nos quisermos ver, à noite em nosso cantinho hei de chamar-te baixinho, não hás de ouvir mais ninguém. Quando aprendi a falar da vozinha coitadinha, que eu não canso de chorar, Maria. E quando eu morar contigo, tu hás de ver que perigo, que isto vai ser, ai, meu Deus, vai nascer todos os dias

e de umas rezas que por mim lá na capela só ela rezava. Por isto eu ando pelas ruas da cidade, vendo que a felicidade foi aquilo que passou. E a favela que era minha e que era dela só deixou muita saudade, porque o resto ela levou. Dois mil e seis, o 13º ano consecutivos no ar de Um Jardim, Coreto, a Música e a Saudade. Agora, pela Rede USP de Rádio, em São Carlos, em São Paulo e em Ribeirão Preto. Mas, nesta manhã de domingo, o nosso negócio, a pedido é música. Vamos atender ele, que é funcionário aposentado do Banco do Brasil. Ele que é o senhor Nilo Carlos Miceli, residente aqui em São Carlos, em nossa sintonia nesta manhã. E para ele, Joel e Gaúcho cantam do Lala Lamartine Babo, Canção para Inglês Ver. Para o senhor Nilo Carlos Miceli, funcionário aposentado do Banco do Brasil aqui em São Carlos, novamente eles, Joel e Gaúcho, dando um show de interpretação nesta composição do saudoso poeta da Vila Noel Rosa, Pierrot Apaixonado. I love you, forget slime da Piu, Morgante Five e Andero da Shell, no bom de Silva Manuel. Manuel, Manuel, I love you, tu deves te vendia Catumbá, Independência lá do Paraguai, estude bem que eu já sei guai. Yes, my glass, yes, my glass, salada de alface, salada de alface, fly fox, my chill, standard oil, forget not in me, oi, I love you, abacaxi, whisky, off, chuchu, malacacheta, independência, day, no street flash, no estrepei. Elixir de Ame, Elixir de Ame, reclame de Andane, reclame de Andane, Montparre, Getebe, sorvete de creme, baguette, good night, oi, double fine. Isto parece uma canção de oeste, coisas horríveis lá do faroeste, do Thomas Veiga com manteiga. Mas sanduíche, eu nunca fui Paulo Scris, meu nome é Lasca de Clown, Johnny Felipe Canal, Light and Power Companhia Limitada, you, Zebo e Scotia, Beck, Boi, Zebu, Laurence Tigre com feijão, tutu, trem de cozinha não é trem azul. Mas sanduíche, eu nunca fui Paulo Scris, meu nome é Lasca de Clown, Johnny Felipe Canal, Light and Power Companhia Limitada, you, Zebol, Escote, Abreque, Boi, Zebu, Laurence, Tibet, com feijão, tutu, trem de cozinha não é trem azul. O Pierrot apaixonado, que vivia só cantando, por causa de uma colombina, acabou chorando, acabou chorando. O Pierrot apaixonado, que vivia só cantando, por causa de uma colombina, acabou chorando, acabou chorando. A colombina entrou num botequim, bebeu, bebeu, saiu assim, assim, dizendo que